Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 60ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a nossa pequena viagem pelo planeta Terra, mas desta vez não centrados numa cidade especificamente, mas sim num país em geral, o Japão. A visita ao país do Sol Nascente tem uma justificação simples e clara. Fazemos assim a nossa breve e muito singela homenagem a todos aqueles que, infelizmente, perderam entes queridos, pessoas chegadas, no sismo da passada sexta-feira, dia 11 de março. E foram muitas, milhares de pessoas. Uma tragédia, amigos ouvintes. Uma tragédia. E é neste tom silencioso que o silêncio se faz sentir. Creio eu que, pela primeira vez nestas nossas quadras da música, não teremos música de fundo durante as minhas locuções. Portanto, será uma locução no vácuo. O vácuo que foi aquilo que ficou em muitos japoneses, com certeza. Portanto, escutaremos artistas ou grupos musicais provenientes do Japão. Começamos com Nanase Aikawa, japonesa de 36 anos, que é muito conhecida por empregar, por apresentar, uma variedade muito grande de estilos musicais, sobretudo o rock. Second Wind foi a canção que abriu este programa. Agora, ouçamos Nami Amuro, com 33 anos, aliás, a maioria das pessoas que iremos escutar é da mesma geração, é uma cantora de pop, R&B, é ainda uma entertainer, faz entretenimento e uma antiga atriz, que chegou a ser referida no auge da sua popularidade como Teen Queen, a rainha dos adolescentes. Nami Amuro canta Let's Do The Motion. Let's do the motion. Let's do the 33 para 32 anos, Ayumi Hamasaki. É também uma antiga atriz e também cantora e escritora. É conhecida como Ayu pelos seus fãs. Ouçamos Bold and Delicious. Yeah, yeah, yeah, yeah, ga, ga, ga, ga, da, da, da, da, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah, ga, ga, ga, ga, da, da, da, da, whoa, whoa, whoa, whoa. ちょうどいい しろ深く遠慮深くとか正直めんどくさい最初に黙って見てないで立ち上がってみせて 一番寒い。やれる悔いならやった気がいい。で、よく言うでしょ。最初に。 and Delicious, do CD Misunderstood. Passamos agora para os grupos. Cantam em inglês, chamam-se Boy Style e a música tem o título Promise You. Outro grupo, outra música cantada em inglês, são os Dream, que trazem Embrace Me. Embrace Me. Agora, mais um cantor na casa dos 30 anos, 37 anos, Gat Kamui. É músico, ator e autor, normalmente conhecido simplesmente como Gat. O seu prestígio deve-se, além da sua carreira a solo, por ter sido também vocalista do grupo Malice Mizer. Ouçamos Gat a cantar Tsuki no Uta. Thank you. 水しぶきに浮かぶ虹、ぼんやりと見つめてる空を、いくつもの風が遊ぶ、何もないことが二人だけの幸せだった。誰よりも深く心まで溺れて、今もこの場所で君だけを見つめて、二度と戻らない夢ならば壊して忘れられなくて、 com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que, hoje, foi inteiramente dedicado ao Japão. Numa breve e muito singela homenagem a todas as pessoas nipónicas, e não só, afetadas pelo sismo e tsunami da passada sexta-feira, dia 11 de março. Um dia que começa a marcar negativamente a história universal no passado recente. A maior tragédia no oriente do nosso planeta ao longo do século XXI deu-se na semana passada, no Japão. Ainda é cedo para contabilizar as vítimas dessa alteração na natureza, mas com certeza serão muitos milhares, infelizmente. Para fechar a emissão de hoje, ouçamos outra voz muito conhecida no Japão. Chama-se Hikaru Utada, que canta Can You Keep a Secret? Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Come on. 今までずっと